O tema Eu Sou uma Boa Pessoa é um tema meio complicado para a gente comentar, mas ao mesmo tempo é bastante interessante porque faz a gente refletir bastante sobre nossas ações, as nossas atitudes, né? O que que faz com que eu seja uma boa pessoa? Para sabermos se a gente é uma boa pessoa, se faz necessário, assim, que a gente faça, assim, uma reflexão, né? Sobre o meu comportamento, como eu sou com a minha família, como eu sou com meus amigos, como que meus vizinhos me veem. Eu sou uma pessoa querida na localidade onde eu vivo, eu sou querida pelas pessoas que... Né? Como eu sou na casa espírita? Será que meus irmãos, companheiros de trabalho, minhas irmãs, né, sentem satisfação de estar próximo? A gente tem que fazer essa análise assim. As pessoas têm satisfação? Se sentem bem com a nossa companhia? Porque a gente sabe quando está agradando e quando está desagradando. Não é mesmo? Né? Então, eu acho que esse é o mais importante. Com nossos colegas de trabalho, eles ficam felizes, nos acolhem com carinho quando a gente chega no trabalho, ou eles fazem caras e bocas. Não estão muito satisfeitos com a nossa chegada. Tudo isso é uma reflexão para a gente analisar se a gente é uma pessoa boa ou não, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise. Essa observação vai nos dar uma base como que nós somos na sociedade em que nós convivemos, né? O meu comportamento está agradando ou não está agradando? Isso é muito importante. Importante a gente fazer essa reflexão conosco mesmo. Eu creio que no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, né, como espíritos encarnados nessa trajetória terrena, a gente tem um conceito de bondade sobre pessoa boa. Eu fiz assim uma reflexão sobre o texto do Evangelho que fala sobre o homem de bem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vou pedir uma licença para vocês para ler alguns parágrafos, para a gente ter uma noção o que é ser uma boa pessoa, o que é o homem de bem. Porque o homem de bem é uma boa pessoa, né? Então, o Evangelho nos traz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, se mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez tudo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que desejaria que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece a lhe submeter à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que toda vicissitude da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no favor de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, e para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta é o contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. E aqui no final tem um pequeno texto, um pequeno parágrafo que eu gostaria ainda de colocar. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, aqui a gente tem tudo aquilo que nós precisamos para ser, né, uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Mesmo que já tenhamos, né, atingido esse estágio, eu creio que a maioria de nós ainda não conseguimos chegar nesse patamar que fala o homem de bem, né? Mas estamos a caminho, porque ainda o nosso atual estágio evolutivo não permite certas virtudes que tem aqui. A gente ainda não consegue, né? Mas digamos que sim, que a gente já alcançou esses ensinamentos. Aí nos vem aquela passagem que Jesus foi chamado de bom e que ele diz: bom é o Pai que está no céu. Se essas palavras vieram de Jesus, que era todo bondade, o ser que nos ensinou tudo que nós estamos engatinhando para aprender. Se ele disse isso, bom é o Pai que está no céu, quanto nós ainda temos para aprender, né? Que ainda somos nesta pequenez de espírito que nos encontramos hoje. Com certeza temos muito ainda que aprender. Porque se Jesus falou isso, né? Imagina nós. Até acredito que somos pessoas boas, que principalmente nós que somos cristãos, né? Mas nós somos bons, fizemos o bem dentro daquilo que a gente consegue fazer, dentro dos nossos limites. Mas nós somos muito bons enquanto ninguém contraria o nosso ponto de vista. Está tudo muito certo, está tudo tranquilo enquanto nós não somos contrariados. Mas no momento que alguém nos contraria, aquela mansidão toda, né, ficamos bem afiadinhos para responder, né? E não deveríamos. Porque aqui no Evangelho diz fazer o bem para quem nos faz o mal. E, no entanto, se nós somos questionados, a gente não gosta. Tem um ditado popular que eu acho muito interessante, que fecha bem com o que a gente está falando hoje. Que diz assim, né? Se você quiser conhecer uma pessoa, dê o poder para ela. Porque a pessoa, né, quando ela está no poder, e a gente tem muito exemplo disso, principalmente se a gente olhar pelo lado dos políticos assim, né? Que a gente vai ver o que uma pessoa que tem poder é capaz de fazer. Porque aí se revela o verdadeiro eu da criatura, porque ela se acha acima de tudo e aí revela quem ela é na verdade. É quando ela está com o poder na mão. Aí esse último texto que eu li aqui, ó, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todo o esforço emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Aí eu digo assim, aí entra a importância da reforma íntima. O quanto é importante nós trabalhar o nosso eu interior. Né? A reforma íntima é fundamental para nós nos... Porque aí a gente procura, assim, a prestar atenção no que eu fiz que não é correto. Isso não é certo. Que a gente se toque nesse momento. Por aí. Não é o melhor que eu poderia ter feito. Poderia ter feito diferente. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá muito trabalho. É a maior luta que a gente trava no plano terreno é com a gente mesmo. Para dominar as más inclinações. Porque elas ainda existem em todos nós. Se não existisse, nós não estaríamos no plano terreno. As más inclinações ainda existem em todos nós que estamos no plano terreno. E é essas más inclinações que a gente tem que domar. E isso dá trabalho. Porque é melhor eu ficar na minha zona de conforto do que me dar o trabalho de me reformar. Mas é o único caminho que nos leva à perfeição. E todos nós um dia vamos chegar à perfeição. E que bom que nós possamos adiantar isso. Porque se a gente não trabalhar isso em nós para se melhorar como pessoa, muitas vezes mais teremos que reencarnar no plano terreno. Então, que o Pai nos ajude para que a gente possa dominar essas inclinações, né, e se tornar esta pessoa boa que deveremos ser uns com os outros, nos amando, nos respeitando, né, procurando fazer todo o bem possível que estiver ao nosso alcance, porque isso só vai nos trazer benefícios, jamais vai nos prejudicar fazer o bem. Porque Jesus não ensinou isso assim que fosse de maldade. Foi só ensinamentos positivos para que nós nos melhorássemos.